Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar as nossas devocionais juntos. Hoje vamos trabalhar com o Salmo 138. É um salmo pequenino, oito versículos apenas, mas um salmo importante. Como toda palavra é importante, esse é um salmo muito importante. Ele trabalha com a ideia do socorro de Deus, dar graças a Deus por seu socorro. Cada um de nós precisa agradecer a Deus pelo socorro que o Senhor nos concede, pela sua ajuda, a igreja como um todo. O salmista fez isso, o povo de Israel fazia, e nós devemos manter essa ação de graça pelo socorro de Deus. Cinco versículos e nós encerramos essa nossa devocional. Eu abro então com uma palavra que o nosso irmão nos mandou, irmãos já sabem, já conhecem, e muito apropriada, por dois motivos. Primeiro, porque trabalha com o texto de Jeremias, que a pastora voltará logo a pregar. Assim que eu acabar os 140, faltando 10 salmos, ela volta a fazer Jeremias, encerra Jeremias. Só depois disso é que eu faço os últimos 10 salmos. Tá bem? Em segundo lugar, porque ele trata no finalzinho de um texto de Mateus 28, importantíssimo para a nossa vida. Vamos ouvir então essa palavra devocional? Jeremias capítulo 20, versículo 11: Mas Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecida. Se seus perseguidores são muitos, Deus vai fazer cair por terra todos eles. O nosso poderoso guerreiro, o Senhor dos Exércitos, está ao nosso lado, nos livrando de todos os perigos. Aleluia! Irmãos e irmãs, estava lendo hoje o texto de Efésios, capítulo 6, mais uma vez, um texto que nos chama muita atenção por parte do apóstolo Paulo. Quando ele fala sobre a armadura de Deus, nossas armas de defesa e nossas armas de ataque para a batalha espiritual. Mas uma certeza nós temos que ter, sem me desviar aqui desse texto e do nosso salmo, cito Efésios só para dizer a você que a certeza que nós temos é que o Senhor nos garante a vitória. Se nós permanecermos no Senhor todos os dias, Ele vai nos concedendo dia a dia vitória sobre todo adversário maligno e sobre todos os malignos e toda a obra de Satanás, toda a obra dos demônios e todas as instituições e todas as pessoas que ele se utiliza para se contrapor à vontade de Deus, se contrapor ao reino do Senhor, se contrapor à igreja, se contrapor aos valores bíblicos. Tudo que o maligno intenta fazer, ele já está derrotado, ele já foi derrotado. Ele está sendo derrotado hoje e ele será derrotado eternamente. Se você me pergunta algumas batalhas que ele prevalece, eu lhe respondo biblicamente: sim, algumas batalhas ele prevalece. Deus permite quando o povo, no caso do Antigo Testamento, quando o povo de Israel se desviava por completo do caminho do Senhor, o Senhor permitia. Isso é o livro de Jeremias, que trata disso com uma felicidade incrível, uma capacidade, com uma unção de Deus, Lamentações, também outros livros. Então, quando o povo se desvia, e a igreja, pastor, a mesma maneira, eu e você e a igreja, se nós nos desviamos do Senhor e nos desviamos dos valores do Senhor, nós podemos perder algumas batalhas, e perdemos algumas batalhas se nos desviamos do Senhor. Mas se nós voltarmos para o Senhor, como diz Neemias também, se nós voltarmos para o Senhor, ele nos congregará novamente, nos reunirá novamente, levantará nossas muralhas de defesa, levantará nossa postura de ataque também nos muros que o Senhor vai levantar em nossas vidas. Defesa e ataque, e o Senhor nos faz prevalecer contra toda hoste maligna, contra toda hoste maligna. Entenda hoje, meu irmão e minha irmã, de vez, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mateus 28, 20 vai dizer: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí o nosso querido irmão nos mandou desejo de bênção para esse dia, que realmente seja uma noite abençoada e todos os dias da nossa vida, em comunhão com Deus, em consagração, em comunhão, em missão, debaixo da bênção de Deus, que é o significado do shalom, é paz e prosperidade, paz e bênção, paz e vida plena. O shalom tem esse sentido de completude, paz e bênção. Paz e vitória, paz e prosperidade no sentido mais amplo do termo, não só numa área, mas em todas as áreas da nossa vida. Que você prospere, que você seja mais do que vencedor espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, afetivamente, financeiramente, em todas as áreas da sua vida, você receba esse shalom. Paz e bênção. Paz e prosperidade, paz e vitória, em nome de Jesus, aleluia, amém. A segunda parte da nossa devocional, então, é a leitura bíblica. Agora vem bênção. Só ler, só a leitura da Bíblia, só lermos a Bíblia, já nos dá a vitória, porque a palavra do Senhor é espada contra o inimigo, é espada. Diz assim o Salmo 138: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome, a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver, estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. O eterno teu amor dura para sempre. Ó eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você viu? O irmão nos mandou, o irmão Everson nos mandou um texto de Jeremias, um texto de Mateus. E agora o Salmo 138 nos diz: Se eu andar em meio à angústia, tu me refazes, tu me fazes reviver, estende tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. É certeza de vitória, é palavra de vitória que Deus está nos dando nessa hora. O Salmo 138 tem cinco destaques pequeninos. Leio o primeiro para você, primeiro versículo: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração, canta os teus louvores na presença dos poderosos. Esse salmo dá início a uma coletânea de 8 hinos davídicos, Salmo 138 ao Salmo 145. Por meio deste cântico, o salmista e a congregação dos crentes louvam a Deus pelo auxílio salvador e libertador, providência do Senhor em resposta às preces dos seus filhos, contra as ameaças e ataques dos adversários. Isso também é retratado no Salmo 18 e no Salmo 18 e no Salmo 82. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte forma: Le David odesha vekhol libi neged Elohim azamareka. Então é isso que o texto original nos diz. Salmo de Davi, vitória de Davi, aleluia, pela mão poderosa de Elohim, o Eterno, o Senhor, o nome acima de todo nome, a palavra, aleluia, bendito seja o Senhor. Segundo destaque, irmãos, irmãs, está no versículo 2. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Davi edificou um tabernáculo, uma tenda, para abrigar a arca, uma tenda para fazer a arca da aliança, o santuário de Deus, para que Deus estivesse em meio ali ao seu povo. No deserto começa essa história e depois no templo. E Davi já prepara ali em Jerusalém um lugar para acolher a arca e traz a arca de volta. Claro que ele só começa a obra, mas quem ergue mesmo, você sabe, é Salomão que edifica o templo por completo. Mas Davi dá início. Ele edificou um tabernáculo, uma tenda para abrigar a arca, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Embora muitos salmos atribuídos a Davi refiram-se ao templo, como Salmo 5, versículo 7, 11, versículo 4, 18, versículo 6, 27, versículo 4, Salmo 30, o amor e a fidelidade do Senhor ao responder às orações dos crentes, dos cristãos, fazem seu nome, sua presença gloriosa e sua palavra, suas promessas e ensinos mais preciosos que tudo quanto um rei possa desejar. A resposta de Deus às nossas orações, irmãos e irmãs, é imediata, sendo que as primeiras bênçãos concedidas são poder e vontade. Poder de Deus e vontade para continuar lutando. As demais bênçãos que fazem parte da resposta vêm no devido tempo. Então, primeiro, o Senhor nos habilita com poder. Poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele nos habilita com o querer, o desejar, a vontade de andar segundo a palavra do Senhor. A vontade de continuar lutando essa luta maravilhosa que é lutar em favor do reino dos céus, em favor do projeto de Deus para a humanidade. Ele nos dá poder e vontade para continuar lutando. As demais bênçãos que fazem parte da resposta, vem no devido tempo. O Senhor vai nos respondendo, ele ouve a oração na hora e ele vai respondendo ao longo do tempo. Imediatamente algumas coisas já acontecem, como o poder, o querer e o realizar, por exemplo, ele vai operando ao longo do tempo também com a nossa santificação. Então, Algumas coisas Deus opera como curas. Ele operou curas maravilhosas através de Jesus na hora. Os apóstolos também, imediatamente a pessoa curada. E em outras situações, essa cura, pensando não só no físico, mas em toda a nossa vida, Deus vai nos curando ao longo da nossa vida, ao longo do nosso amadurecimento. Deus vai providenciando toda a cura para todas as áreas da sua vida. Então, celebre a vitória, porque você pode se prostrar perante o templo do Senhor, você pode louvar o seu nome pelo amor dele, pela fidelidade dele e reconhecer que ele exaltou acima de todas as alturas o nome dele e a palavra dele, que é Jesus. Como já disse a vocês, o Logos. Então, ele exaltou, ele é exaltado e nos exalta juntamente com ele. Nos levou, levou cativo para sempre o nosso pecado na cruz do Calvário, e quando ressurgiu, nos levantou da velha natureza para uma nova natureza, da morte para a vida, do pecado para a santidade. Ah, que coisa gloriosa, que bênção é poder estar na presença do Senhor. Aleluia. O terceiro destaque, irmãos, irmãs, está no versículo 6. Diz assim o texto: pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe reconhece o altivo. Os soberbos, irmãos e irmãs, se acham tão resolvidos e autossuficientes que rejeitam a própria graça do Senhor. Motivo pelo qual o Senhor também os aguarda à distância. Enquanto eles estão muito ocupados adorando a si mesmos, os humildes, entretanto, reconhecem suas limitações e a extrema necessidade que têm de Deus e abrem seus corações ao Espírito Santo. Então sejamos humildes, verdadeiramente. Não é fazer cara de coitado, é ser humilde mesmo. Reconhecer que acima de você está o Senhor e Ele é soberano e Ele é bendito. Ele é o teu Salvador. Então reconheça que a sua força vem dele. E abra o seu coração para o Espírito Santo, como o texto diz Lucas, diz em Lucas capítulo 1, versículo 51, versículo 52, Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Então não sejamos soberbos. Nós estamos vivendo um momento da história como nunca houve antes. Você pode falar de impérios no passado, você pode falar de guerras, você pode falar de desigualdade, uma série de coisas que a história nos mostra, a historiografia, o olhar para o passado, você pode ver uma série de questões que são idênticas. No passado e hoje, questões do ser humano, concernentes ao ser humano, mas nunca a civilização viveu um momento como esse. Isso é um grande sinal para a manifestação do anticristo, que é a ditadura do relativismo. Vou falar devagar. Ditadura do relativismo. O que é isso, pastor? Isso significa lá na Revolução Cultural, após a Segunda Guerra começa, isso na década de 50, depois na década de 60, vem uma frase conhecida nos festivais de Woodstock: é proibido proibir. Mas isso era só o começo da Revolução Cultural. Uma série de aspectos começaram a ser desenhados ali e vem se realizando na década de 60, 70, 80, 90, no início do ano 2000, 2010, 2020, e nós chegamos num momento da história onde, de fato, estamos caminhando para isso. É proibido proibir. Tudo pode. Tudo tem que ser aceito. Não se pode mais corrigir uma pessoa, não se pode mais corrigir um filho. Eu não estou falando de violência, estou falando de correção. Não se pode mais corrigir uma pessoa da família, não se pode mais. Uma série de coisas. A sociedade vive uma ditadura, a ditadura do eu. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E eu não aceito nenhuma norma, nenhuma lei. Por isso a gente chama isso de, por essa questão, perdão, nós chamamos de anomia, uma anomalia, ou seja, um tempo sem lei, uma história sem lei. Não há regra, não há lei, não há estatuto, não há preceito, não há nada que o sujeito aceite como regra. E a única regra que ele aceita é a regra do seu eu. O que eu quero, repito, para ficar claro para você, o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, e isso se espalhou pela sociedade. E está se espalhando esse relativismo cultural. E isso está virando uma ditadura. Por que ditadura, pastor? Porque na medida em que nós, por exemplo, pregamos o monoteísmo, o Deus único, não só nós, os islâmicos também, os judeus também, há sociedades globais, a sociedade global não gosta, não atura, não suporta, não quer ouvir, e em breve já tem acontecido sinais, já tem havido intervenções, proibição do trabalho cristão em várias localidades do mundo. E você vai ver mais proibição, porque tudo vale, menos que alguém venha dizer acerca da Sagrada Escritura. Isso não vale. Nesse tempo do relativismo absoluto, dessa ditadura do eu, vale tudo. Mas não venha com a Bíblia Sagrada, não venha com esse negócio dos valores bíblicos, não venha com esse negócio do que eles chamam, alguns pensadores, né? Pensadores de botequim mesmo, porque grandes pensadores, filósofos extraordinários, até eram politeístas, na Grécia, por exemplo, e outros, de outras localidades, esses pensam e deixam pensar. Mas essa geração que se diz pensadora, científica, na verdade eles dizem assim: não me venha com esse negócio da fé de tradição judaico-cristã. Não venha com isso. Não venha com esse negócio. Não venha com esses valores que a Bíblia traz aí, não. Não pode pregar esses valores que vocês pregam. Nós queremos liberdade total para fazer o que queremos e não queremos nem ouvir falar de vocês, não queremos ouvir falar de igreja, não queremos ouvir falar de Bíblia, não queremos ouvir falar de sinagoga também, não queremos. Agora eu não estou entrando no mérito de onde cada um está certo e o outro está errado, estou só citando as três grandes religiões monoteístas. Eu não quero saber de nada de mesquita com preceitos. Os islâmicos, eles fazem isso. Agora, quando isso vai chegando na sociedade global, ainda que tenha um crescimento nos Estados Unidos, na Europa, porque ali há um resquício muito terrível do que a igreja fez durante 1.000 anos. Então tem um avanço aqui, outro acolá, mas eu quero dizer para você, não se iluda, porque na medida em que eles oferecem também regras, práticas de conduta, sejam então, historicamente, primeiro, os judeus, depois, em segundo lugar, os cristãos, como monoteístas, estou falando. E terceiro, que vem 600 depois de Cristo, né? Os islâmicos, ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que essa ditadura do sujeito, a ditadura da subjetividade, a ditadura do eu, a ditadura do relativismo, não vai suportar. O anticristo está preparando todo o ambiente, vamos dizer assim. O mal está preparando todo o ambiente para a vinda do anticristo. E o que que ele quer? Ele não quer saber de regra nenhuma, de parâmetro nenhum, de valor nenhum, principalmente os cristãos, porque ele é anticristo. Algumas coisas ainda ele pode suportar e vai tentar enganar o povo judeu, se dizendo o Messias prometido, vai tentar enganar, dizendo que ele vai fazer a restauração plena, histórica, do reinado de Davi. Ele vai tentar e vai conseguir enganar ainda uma parcela significativa dos judeus. Mas uma hora a máscara vai cair, no que nós chamamos de na metade do seu tempo, tá bem? 3 anos e meio, só para ficar fácil. Pense em 7 anos, na metade ele vai enganar, enganar, enganar, fazer pactos, fazer acordos, provavelmente até árabes com palestinos, né, fazendo um acordo aqui, olha, eu concedo uma faixa maior aqui de terra e vocês concedem que eu faça, erga o templo em Jerusalém. Ele vai conseguir enganar muitos, muitos cristãos também. Os cristãos muito rasos serão enganados certamente, se ainda não estão selados de fato com a presença do Espírito Santo, se são só religiosos, ele enganará. E todo o ambiente, voltando para o Salmo, todo o ambiente, mas foi importante tratar isso com você, todo o ambiente histórico, social, político, ideológico, está sendo preparado para essa ditadura do sujeito, a ditadura da pessoa, o relativismo, vale tudo, só não vale uma coisa, né? O Tim Maia dizia: só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale. Isso era o Tim Maia, mas eles vão dizer outra coisa: eles vão dizer só não vale cristianismo verdadeiro, só não vale Bíblia Sagrada, isso não vale, o resto vale. Então, atenção para os sinais que a história vai mostrando. Pastor, eu estou ouvindo isso. Desde que Jesus foi embora, eu sei. Eu estudo história da igreja. Já lecionei história da igreja há alguns anos. Eu sei que em todas as gerações, a começar da primeira geração, a comunidade de Jerusalém, a comunidade em Tessalônica, já havia sinais daquilo que Jesus anunciou e ele não voltou. E muitos podem pensar: ah, a primeira geração pensou que estava chegando, mas não chegou naquela hora, então não vai voltar mais. A segunda geração, o segundo século e assim por diante. Meu querido, pelo contrário, minha querida irmã, pelo contrário, a história vai caminhando para o cumprimento de tudo o que foi dito, tudo o que foi profetizado no Antigo Testamento e que diz respeito à volta do Senhor Jesus. Tudo o que foi dito acerca da vinda já se cumpriu na plenitude dos tempos. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 10. Mas eu quero dizer a você, tudo, tudo, tudo, rigorosamente tudo está sendo preparado na história. E eu volto a fazer uma afirmação. Você pode encontrar uma série de similaridades no momento atual com o momento mais distante. Por exemplo, a gente fala de desigualdade e o capitalismo a partir da Idade Moderna, né? Tudo bem, você pode falar que A estrutura ficou mais sofisticada, vamos dizer assim. A estrutura ficou mais sofisticada. Agora, pobres, pobres, miseráveis, abaixo da linha da pobreza, vamos chamar na linguagem de hoje, e nobres, ricos, riquíssimos, já havia no passado, na história das civilizações. Então, é verdade que nós temos que considerar algumas coisas? Sim, é verdade. Outro dia a pastora falou, né, o texto era de Max Weber, Espírito Protestante, né? Perdão, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, é verdade que algumas coisas estruturais foram também favorecendo a mais desigualdade. Isso no caso do mundo liberal, né? Do capitalismo mesmo. E por outro lado, também na sociedade moderna, em reação a isso, surge uma outra anomalia, que é uma proposta de uma sociedade sem Deus, com Karl Marx. Então, e Engels, que o patrocinava, aliás, né? Quando eles tomam o poder na União Soviética, infelizmente, para o desalento de quem acreditou mesmo na história, milhões de pessoas foram assassinadas porque não se encaixavam, não acreditavam e estavam contra aquela proposta. Depois vem uma reforma desse ideal socialista comunista com Gramsci. E ele vai ser muito importante, sabe para quê? Para a revolução cultural, porque ele vai propor a seguinte ideia: é preciso, ao invés de dizer a morte, que Deus não existe e que não cremos em Deus, ele vai fazer uma coisa mais sofisticada também. A estrutura também se sofisticou na esquerda. Ele vai dizer: é preciso construir uma hegemonia cultural. É assim que se estabelece o socialismo. Então, se por um lado o capitalismo foi sofisticando a sua maneira, elementos para construir a desigualdade, que já havia no passado, o socialismo também vai ser brutal na medida em que não aceita, não aceitava e não aceita, né, regimes completamente fechados. Primeiro, não aceitava a Deus de modo algum, seguindo a cartilha de Marx, dizendo que Deus é ópio do povo. E depois sofistica esse projeto na ideia de construir um relativismo, veja, através de uma hegemonia cultural. Aí nós vamos construir uma hegemonia cultural. Na medida que todas as culturas forem acreditando nisso, isso fica mais fácil para estabelecer esse projeto político-ideológico. Querido, atenção, irmão, atenção. Pastor, o senhor volta para a questão, então, que há 2.000 anos atrás já havia sinais da volta? Sim. Sim, havia sinais do que Jesus falou. Agora, hoje, os sinais são muito mais intensos, são muito maiores. E de todo lado. Por isso nós precisamos nos agarrar em Deus, nos apegar com Deus, nos apegar com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ser cristãos de verdade, da palavra de verdade, é cristão mesmo. Custe o que custar. Eu disse ontem ou antes de ontem, é tudo ou nada, ou é cristão ou não é cristão. Não dá para ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Aqui não é uma frase de Hamlet, mas é um pensamento filosófico. Sobre o mesmo aspecto é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Você pode ser e não ser a mesma coisa sob aspectos diferenciados de cada fenômeno, sejam fenômenos corpóreos, sejam fenômenos cognitivos, sejam fenômenos experimentais, de observação, sob fenômenos religiosos. É possível que algumas coisas você possa ser e depois não ser, se você considerar o passar do tempo, mas sobre o mesmo aspecto, na mesma dimensão temporal, na mesma perspectiva ontológica, na mesma perspectiva de ser, na mesma perspectiva de compreender, na mesma perspectiva do sentir, na mesma perspectiva do que você resgata da sua historicidade, da historicidade de todos os povos. Não é possível ser e não ser ao mesmo aspecto, sob o mesmo aspecto, no mesmo tempo. Isso é um princípio básico do raciocínio. Se os garotos e garotas soubessem disso no ginásio, não iam cair em muitos erros de equação. Matemática, por exemplo. Depois no médio, no ensino médio, em questões de química, de física, não é possível. Então é preciso que nós sejamos agora cristãos. Cristãos. Cristãos seguem a Jesus Cristo. E cristãos seguem a Jesus Cristo tendo como chave hermenêutica Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Pastor, e o resto? Né? E o restante? Não o resto no sentido de pouco, de porcaria, não é isso, não. Mas e o todo da Bíblia? Melhor colocando, ah, então ela vai ser fundamental, porque Jesus vai se apoiar em toda a escritura que ele conhecia até então e toda a escritura que depois ele ajudou a inspirar. Foi inspirado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os apóstolos, que escreveram as epístolas, ou seja, toda a Bíblia Sagrada, desde que observada na perspectiva, primeiro, do que Jesus foi, do que Jesus é, do que ele sempre será, do que Jesus falou, do que Jesus ordenou, do que Jesus vivenciou, ou seja, em toda a escritura cumprida na história dele, em toda forma racionalidade com a qual ele observou rabinicamente, porque havia uma escola de rabinos que também compreendia de modo diferente, de modo diferenciado da geração de Jesus, havia outros rabinos que tinham um pensamento mais aproximado do mestre, claro, inspirados por Deus. E o mestre vem e dá toda a revelação completa. E ele dá essa revelação e ele instrumentaliza toda a escritura para que a nossa racionalidade compreenda, para que nós possamos fazer disso um experimento, não exatamente porque estamos num laboratório e isso possa, em todos os aspectos da nossa vida, ser medido, ser quantificado, ser falseado, como nós vemos, é claro, na pesquisa científica, mas sob outro aspecto, nós estamos num grande laboratório, que é o laboratório da vida, é o laboratório da história da minha vida, da história da minha vida em relação à família, da história da família em relação à sociedade, da sociedade brasileira em relação às outras sociedades. Então, preste atenção. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra e ele nos faz compreender o todo da escritura. Compreender passa pela sua racionalidade. Você precisa se aprofundar nisso, compreender. Passa por uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de valores, uma mudança de perspectiva, ao ponto de tornar-se um experimento quase laboratorial. É laboratorial no sentido da existência, no sentido do ser. Eu prefiro falar do ser, porque existência ainda tem um prefixo ex que nos aponta para fora da extensão de Deus, né? Mas então, na perspectiva do ser, é um grande laboratório ontológico. E esse laboratório também, com a Bíblia Sagrada, a racionalidade, esse experimento do ser enquanto tal, seguindo a Jesus. Tem na Sagrada Escritura uma fonte. Tem até uma área da exegese que se chama Crítica das Fontes. A Bíblia vira uma fonte, uma história. E essa história do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento, é inspiradora para nós. Ela cria uma tradição apostólica. Só que tem que ser essa tradição, a tradição apostólica, do Antigo Testamento até os apóstolos, porque depois, infelizmente, a comunidade cristã sobreviveu bem. Sobreviveu assim, íntegra, até por volta do século IV, aí, de 315, e depois você só vê lampejos, você só vê pequenos luminares, né? Um homem, uma mulher, por cada geração, dois ou três, sete, vamos dizer, por século, só. Pelo aspecto simbólico aqui, sete por século. E a reforma reformou muita coisa, desculpem a redundância, trouxe a escritura à baila de novo, temos que agradecer, foi maravilhoso. E outros grupos a posteriori, como os puritanos, que bênção, como os pietistas, que bênção, como os pentecostais, que bênção, se pensarmos só na Rua Azusa, não nos usos e costumes posteriores. Que bênção uma série de coisas, mas são lampejos. Sete, eu vou usar, né? Sete pessoas aqui, sete acolá, sete a cada 50 anos, sete a cada 100 anos, são lampejos, porque nós deixamos, abandonamos a ideia da santidade bíblica, abandonamos a ideia do nome do Senhor, da palavra do Senhor, da altura e da profundidade com que o Senhor se revela. Eu me prostro perante o teu santo templo, eu louvo o teu nome, por teu amor, por tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Aleluia! Eu espero que essa palavra, irmão, aqueça o seu coração nessa noite. Aqueça o seu coração quando você ouvir e você fique atento para não cair na ditadura do relativismo, nem na ditadura de qualquer ismo, não só o relativismo, mas outros ismos. Até na discrepância que nós vemos no cristianismo, que você abandone tudo isso e você possa dizer, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré, eu sou um discípulo de Jesus, o Messias, em hebraico, o Mashiach. E é isso que eu sou. E eu sigo aquilo que ele orientou, de amar, pode resumir isso em amar Deus sobre todas as coisas. Ele é o primeiro, acima de tudo e de todos. E amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu amo a Deus, eu aprendo a me amar. E aí eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu volto só para você não se perder, pois o Senhor é excelso. Versículo 6. Mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Já fiz a leitura para você. O humilde é abençoado por Deus. O altivo está adorando a si mesmo, que é o momento dessa história que estamos vivendo, e eu vou só falar a última vez. Nunca a história da humanidade esteve tão próxima em termos de cenário, e é assim que tem que ser mesmo. Progressivamente a história foi sendo engravidada para que Jesus volte, mas a volta de Jesus também é acompanhada de uma manifestação da impiedade, uma manifestação da iniquidade, tá bem? E essa manifestação vem acompanhada por uma tríplice força do mal, a besta que surge das nações, das civilizações, a besta que emerge do mar, o falso profeta que dará respaldo religioso e ideológico à besta, ao falso profeta e o anticristo. É a última cartada do mal. E aí o Senhor, com o sopro da sua boca, com o sopro da sua boca, o vencerá. Só que nós temos que estar preparados para enfrentar todo esse cenário que já estamos vivendo e nos mantermos cristãos para valer. E eu quero dizer a pastores que estão me ouvindo e a líderes de igreja, eu conheço vários bispos, vários presidentes de denominações diferentes. Então, querido, presta atenção, acorda, por favor, presta atenção. Você não está sendo bem-sucedido se a sua igreja crescer só numericamente. Você pode estar tá dando o maior tiro no pé e chegar diante de Deus e ele fala: olha, você fez a sua denominação crescer segundo alguns parâmetros sociológicos e antropológicos que atraem pessoas como música e como pequenos grupos e como outras coisas. Você fez crescer e até se exaltou e até se tornou assim. Uma pessoa que se adorava de certa maneira, porque a sua igreja em 30 anos, ou 40, ou 50, ou 100 anos cresceu X, Y, Z, e as outras talvez nem tanto. Preste atenção, você não tem que fazer isso, você tem que gerar imitadores de Deus como filhos amados, você tem que gerar discípulos de Jesus. Pastor, pastora, missionário, missionária, presidentes, bispos, você tem que gerar imitadores de Jesus, discípulos de Jesus. Ele não está esperando, ele não tem compromisso nenhum com denominação. Isso surge pós-reforma, essa grandiosidade do número de denominações. Passou boi, passou boiada. Teve um aspecto grandioso na reforma, sem dúvida, vamos dar todo o crédito de trazer a palavra de novo e uma série de outras coisas da reforma, vamos dar todo o crédito, aleluia. Mas uma coisa que aconteceu é que uma vez que houve o cisma, aí passou boi, passou boiada. Aí ficou todo mundo muito cismático. E no presente, com a ditadura do eu, o cara não está satisfeito aqui, desculpa o irmão, a irmã, ele vai para a quadra seguinte: ah, mas não me importa, eu fiz um templo para 1.000 pessoas. E sempre tem 1.000 pessoas, não importa que, na verdade, estejam faltando por culto. Eu tenho 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. E falta, às vezes, sei, durante um mês, faltam 4.000. Mas está assim, tem sempre 1.000 lá para ofertar. Tem sempre 1.000. Então eu estou feliz, tem sempre 1.000 lá que oferta. E nem sabe que o cara está distante. Eu vou falar mesmo assim: o cara está distante há 6 meses, há 8 meses, o cara está doente, a moça está enferma, está com problema pessoal, está com problema familiar, está com problema de trabalho, está com carência financeira, nem quer saber. Desde que a igreja esteja cheia, aí se a igreja é menor, faz para 100. E tem 300 membros, 400, sempre vai ter 20, 25%, 30%. Vai lá, a igreja está cheia, garante oferta. Meu irmão, meu colega, não é para isso que você foi criado, você foi criado para gerar a vontade de Deus, para que o Espírito Santo gere através de você a palavra de Deus, a santidade bíblica. É para isso. Ah, mas eu tenho um projeto. Já ouvi muito isso, né, irmãos? Nasci na igreja. Tem um projeto chamado tal e o outro projeto chamado X. E o outro tem um terceiro projeto que chama Y. E tem o quarto, mais bonito, mais gostoso ainda, mais legal, atraente. A gente fala até em hebraico, chamado Z. E tem um outro chamado, né, eu falo em inglês, eu falo em espanhol, e vai criando assim uma série de projetos, né? Tem 600 projetos. Mas a gente olha e, a começar do pastorado mesmo, quem está ficando mais parecido com Jesus a cada dia? Isso é aferido? Isso é verificado? Há uma percepção de, como se fosse numa empresa, de controle de qualidade da vida cristã? Porque senão você vai se tornar um altivo. E vai desagradar a Deus. Enquanto que os humildes, às vezes numa comunidade não muito grande e não muito conhecida, mas humildes que estão desejando só a imagem e semelhança de Deus. É claro que essa comunidade muito pequenina tem que rever também uma questão de fruto, é claro, o cumprimento da grande comissão. É consequência do crescimento de qualidade o crescimento quantitativo também, porque desde a primeira comunidade, desde Jesus, ele começa, convida alguns, daqui a pouco tem 70 que ele manda para uma missão, certamente uns 120 o acompanharam desde o Sermão da Montanha. No Pentecostes são centenas de vidas e vai. Então, o crescimento quantitativo revela um pouco, revela sobre um determinado aspecto também a qualidade do evangelho que você está pregando. Se for para ficar num gueto, só você e mais 30, então, isso também não tem a ver com Jesus. Agora, o outro extremo de grandes comunidades despreocupadas com o caráter de cada um dos seus milhares de membros, nós precisamos fazer uma reforma urgente agora, porque a sociedade está fazendo reformas, eu falei para você. O capitalismo se sofisticou. Não se fala, não se pode pensar mais em capitalismo como Marx pensava. Não é só produção de bens materiais e força de trabalho. Não, ele se sofisticou. O socialismo também se sofisticou. Ele não quer mais só dizer que Deus não existe, que Deus é o ópio do povo. Se sofisticou pra caramba, buscando uma hegemonia cultural. No Brasil nós estamos vendo isso. No Brasil nós estamos vendo isso. Não é aquela coisa mais fechada, mais abrupta. Pelo contrário, vamos abrir tudo, vamos liberar tudo. Libera geral. E dá um pouco mais de pão para todo mundo. Preste atenção. Dá um pouco mais de pão, porque os liberais não se preocupam muito com a fome de quem está faminto, não se preocupam muito com a fome do pobretão. E diria lá o sociólogo. Quem tem fome, quem tem fome tem pressa. Isso é um problema dos liberais, né? Não se preocupa tanto com isso. Como eles não se preocupam tanto com isso, entra um outro grupo e diz assim, ó, dá um pouco mais de pão, sobe um pouquinho a quantidade de pães. E também, por favor, liberem mais circo. Mais elementos culturais que possam entreter a comunidade e anestesiar para que eles não pensem o que está acontecendo de fato. Aí dá mais pão, dá mais circo e está criando uma hegemonia. Só uma coisa, um detalhe. Até o gospel, como circo, eles aceitam. Opa! Até subsidia a canção gospel. Eles só não aceitam. Nem um lado nem outro não aceita de jeito nenhum discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus vai dizer para o liberal: olha, tudo tem um limite para a extensão da riqueza e para a morte dos pobres. Um limite para a desigualdade, para a falta de provisão na educação, para uma série de questões que você sabe sociais. O verdadeiro discípulo vai botar a mão na ferida e vai dizer assim: ó, tem um limite para esse negócio. Ainda que numa sociedade democrática, e hoje é o dia que Deus está falando isso, então vamos falar, é o melhor, né? É o melhor, é o menos male. Com livre iniciativa e com o Estado pelo menos intervindo na provisão para os extremamente pobres e providenciando emprego e educação, né? Um Estado mínimo, ótimo. Agora, se isso não é feito, o discípulo de Jesus vai lá e põe a boca no trombone e diz: isso é contra o amor de Deus e o amor ao próximo. E se tem um outro grupo, os cristãos se levantam, os de verdade, os discípulos de verdade vão dizer: ó, aqui você não vai enganar ninguém. Aqui não tem ninguém que cai nessa falácia de ópio do povo e nem na falácia da hegemonia cultural. Nós estamos atentos. Os irmãos estão me entendendo. Agora, fazer isso só naquela emoção, de forma na hora do dia da eleição, né? E nos dias que antecedem a eleição, de uma maneira até aventureira, meio romântica, e um romantismo até bruto, vai lá e quebra tudo. Vamos quebrar, né? A gente fala de ordem e progresso, vamos lá. Aí por inércia do que nós defendíamos como ordem e progresso, quebra tudo. E aparece com o nome gospel na camiseta. Quebra tudo. O que é isso? Um verdadeiro cristão vai dizer: isso está errado, hein? Isso está errado. Para os liberais, para a esquerda, para o pessoal de centro que é, né? Ah, não mexo com nada, nem com. Não me toque, não me rele, né? Deixa eu levar a minha vida. Vida leva eu, como o pagodinho lá. O discípulo de verdade vai pôr a mão. Por isso eles não querem. A única coisa que nenhum desses grupos, eles têm em comum uma coisa: a adoração do ser humano. O que é a besta, se não, seis é o número do homem, se não essa representação, seis, seis, seis, se não a adoração do homem, do ser humano. Isso vai sendo insuflado de um lado e de outro. Eles têm isso em comum. Eles só não aceitam um lado, os três lados, né? Centro, esquerda, direita, eles têm isso. E aqueles que estão entre, né, essas polaridades, eles têm uma coisa em comum: não me venha com esse negócio de discípulo de Jesus, que isso a gente não aceita. A gente aceita crente, igreja crescer, né, uns pastores que ficam ricos rápido, né, rapidamente, assim, criam patrimônios extraordinários, a gente até dá concessão de canal, não tem problema. Agora, não me venha com o discípulo de Jesus. Isso nós não vamos aceitar. Percebam que isso ninguém aceita, nem de um lado, nem do outro. Eu digo glória a Deus. Eu espero que você esteja dizendo glória a Deus. Porque hoje é um dia que um discípulo de Jesus, talvez o menor de todos eles, na minha geração, na nossa geração, o menor de todos eles está falando, está pondo a mão, está dizendo: pão e circo não. De um lado, de outro, Ditadura do relativismo? Não. Cristianismo barato? Não. Tem que gerar discípulos. 700 projetos com nome chique de igreja? Não. Só tem um projeto, só tem um nome que a Bíblia deixou. Jesus fez discípulos. É isso que diz Mateus 28 que nós lemos. Só tem um projeto. O resto é maquiagem. Em quarto lugar, se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. A companhia e o socorro que vem de Deus são uma realidade tão concreta que o cristão não perde a fé. Em hebraico é confiança, tá bem? Esse fé aqui no hebraico é confiança. Mesmo nos momentos mais angustiantes e nas crises mais agudas e inexplicáveis, como diz o Salmo 116, 10 a 13, Romanos 8, 35 a 39. Eu mais uma vez digo que essas notas de rodapé que eu estou lendo, eu faço só uma adaptação que eles têm uma leve propensão para o calvinismo, que eu respeito nos irmãos, respeito muito, gente muito séria, mas como eu não sou calvinista, em um outro destaque, onde isso fica mais explícito, a tradução vem do latim, de Jerônimo, por isso eu gosto, porque eu gosto de idiomas, não gosto só de hebraico, viu, irmãos? Não tem idolatria do hebraico. Eu amo inglês. Quando eu vejo o pessoal cantar em inglês, eu amo inglês. Fui estudar letras porque eu amo inglês. Lá eu aprendi a amar o português, na verdade. Foi uma coisa louca. Assim mesmo, eu fui atrás do inglês. Aprender mais sobre inglês, porque eu amo inglês. E lá eu aprendi a amar o português. Antes eu só, né, tinha alguma informação de estudo, das faculdades que fiz, tal, mas não era amor, mas lá eu aprendi a amar. Agora, amo o italiano. Peço vênia a vocês para dizer, né, amo o latim, o italiano, por causa da minha ascendência. Então, a musicalidade da língua, da fala, o romantismo. É lindo. Latim, italiano. O francês é lindo para a musicalidade também. O espanhol. Quem pode fugir de canções tocadas no violão e cantadas em espanhol? Então, irmãos, o grego. Grego que está assim em todo o nosso pensamento. Veja. Não há limites quando você começa a se apaixonar. Não são todas as pessoas, claro, cada um tem sua vocação. Um ama mais a ciência exata, outro ama mais a ciência humana, outro mais a ciência biomédica. São. Mas há pessoas que gostam. Eu gosto e não paro. Espero não parar de estudar, de ouvir. Estou fazendo com a esposa cursos gratuitos. Para a gente crescer mais, mais. Porque também no nosso caso, como trabalhamos com texto bíblico, o instrumental linguístico é importante. Por exemplo, o latim, para essa tradução da Vulgata que eu estou usando, ela vem do latim, foi traduzida para o inglês e para o português. Então tem esse viés um pouco calvinista, com todo o meu respeito pelos irmãos calvinistas e minha oração. Para que Deus os abençoe, mas como eu sou arminiano, então nesses destaques eu não acompanho o texto. Mas há outras traduções, né? A Septuaginta é o grego direto, né? O hebraico é belíssimo também. Então aí você vai aprendendo, né? E vai crescendo. Então precisamos. Crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo. diz Efésios. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, capítulo 4, versículo 15. Cresçamos em tudo no espírito, cresçamos em tudo na mente, cresçamos em tudo no sentimento, cresçamos em tudo no amor, cresçamos em tudo, em todas as áreas da vida, nos relacionamentos. Tá bem? Embora ali o texto esteja falando claramente de uma questão, né, da perfeita varonilidade, mas eu estou aproveitando o texto e trabalhando uma outra questão. Vamos crescer, gente. Vamos nos tornar discípulos para pôr a mão na ferida e não ser iludido por essa ditadura que prepara o ambiente para o anticristo. Ah, mas e se não vier na nossa geração e vier daqui a 100 anos? Bom, não sei que data vem. Todo mundo que botou a mão nisso e colocou data, quebrou a cara. Então eu não vou dizer a data, eu não sei a data. Quem sabe é o pai. Se vier daqui a 100 anos, nós temos que começar a trabalhar agora para que a próxima geração, que pode chegar a 100 anos, esteja madura. E se vier a 200, a mesma coisa. Você vai preparando agora para daqui a 100 ter gente preparada, para que 200 ter gente preparada, porque tem que estar preparado para esse momento final. É final e depois inicial. Final no sentido da malignidade, vai ser um ponto final, ele se manifesta e depois Deus triunfa sobre ele. E é reinício. Um recomeço, uma espécie de aliança noética, né? Um renovo que vai se dar, só que aí eterno. Aleluia. Hoje Deus está especialmente tratando, me parece, comigo e com você, algumas questões importantes com relação à história. Se eu andar em meio à angústia, tu me refazes, tu fazes reviver. Tá bom? Tô com duas traduções aqui. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos. E a tua destra me salva. A companhia e o socorro que vem de Deus são uma realidade tão concreta que o cristão não perde a fé, a confiança em Deus, mesmo nos momentos mais angustiantes e nas crises mais agudas e inexplicáveis. E o último destaque está no versículo 8. O Senhor me assistirá até o fim eterno. O Senhor me assistirá até o fim. Perdão, eu errei duas vezes. O Senhor me assistirá até o fim. Ponto. Ó eterno, vírgula, teu amor dura para sempre. Dois pontos. Não abandone as obras das tuas mãos. O Senhor me assistirá até o fim. Ó eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor tem um projeto para você, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem um projeto para o seu povo amado, projeto imutável e glorioso. Nada pode deter a vontade de Deus. O hebraico muitas vezes usa plurais para se referir de forma ainda mais honrosa a Deus, como se estivesse falando dos atributos dele, tá bem? Para você entender, das virtudes dele, das qualidades dele. E ele usa esses plurais para se referir de forma ainda mais honrosa ao Senhor, assim como ao rei de Israel. Esse versículo pode ser assim transliterado: Adonai Gmor Baadi, Adonai Shazdechah Leolam Maaseh. Yadeshah Altareh, Teref. Louvado seja o nome do Senhor por essa leitura, louvado seja o nome do Senhor por esse salmo, e eu encerro o 138. Eu já dei uma palavra pastoral, mas por método, eu encerro com uma palavrinha, como se fosse o nocenáculo que eu preparei, o dia a dia. Um cenáculo só de um dia a dia, só de palavras sobre cada salmo. Leio para você e encerramos. Louvor de todo o coração. A proposição desse salmo demonstra a atitude de um verdadeiro adorador. Se há verdadeiro, é porque também há falso. Logo, precisamos ser verdadeiros. Um filho de Deus, uma filha de Deus, deseja louvá-lo com a totalidade da sua vida, de todo o coração. Isso significa que, diante dos ídolos desse mundo, o adorador mantém a fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Salmodiar é, de fato, uma atitude de louvor que não se interrompe diante das adversidades ou lutas dessa vida. Sendo assim, o salmista se volta para o Senhor, agradece e se prostra na sua presença em reconhecimento de sua fidelidade e amor. O homem de Deus sabe que todas as coisas vão passar, mas a palavra viva permanecerá para sempre. A palavra viva é Jesus. Firmado nestas convicções, o adorador sabe que pode clamar ao Rei dos Reis, pois esse lhe dará força e coragem em todos os momentos da caminhada. Sabe também que todos os reis da terra se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus é soberano e está acima de todas as coisas. No entanto, olha para todos os seus filhos e filhas com misericórdia e graça. E apesar de sua majestade, se importa com cada detalhe de nossa vida. Olha aqui, irmãos, esse é o modelo de pastoral, esse é o modelo de pastorado, esse é o modelo de eclésia, esse é o modelo eclesial, se preocupar com cada detalhe da vida de cada irmão e irmã. Quanto aos arrogantes, o Senhor de longe reconhece e abomina. A certeza de uma pessoa madura na fé é a de que, ainda que passe por angústias, Deus o preservará do ataque de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. O Senhor estende a sua destra e nos livra, cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Adoremos de todo o coração, na certeza de que o amor do Senhor permanece para sempre e não abandona aqueles e aquelas que o servem em espírito e em verdade. Amém, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, como nós já nos estendemos hoje, eu quero aproveitar e te dizer: se você quiser ouvir todas as outras ministrações de todos os textos bíblicos, de todos os livros que já foram ministrados, certamente são mais de 500, a caminho aí dos 600, 700. Você pode ouvir no blog Logos 7. Ponha só o numeral. Blog Logos 7. Blogspot.com. Blog Logos 7. Blogspot.com. Última vez, blog Logos 7. Blogspot.com. Que Deus te abençoe, te dê um dia de vitória. Hoje, final de dia, noite, e amanhã e todos os dias da sua vida sejam de vitória, como um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu vou repetir e insistir, eu vou pedir até para você passar para algum líder da sua denominação, ou o líder da sua denominação. O único projeto que Deus reconhece, primeiro e único, é a salvação. Aí tem todo o anúncio para a salvação, que é o caso do Antigo Testamento, é um grande anúncio para a salvação. E depois da salvação, consolidado ali no batismo, vem o discipulado. Isso é a igreja que Jesus moldou, nos ensinando todo mundo a guardar aquilo que ele nos ensinou. Pronto. Esse é o modelo. Ah, mas é que já tem 700, 600. 700 não será, porque 7 é perfeito e múltiplo de 7 também não será. Nem 70, nem 700, mas já tem 600 projetos na igreja, cada um com o nome que agrada uma pessoa da minha liderança. Joia, líder. Joia, pastor, assessor. Joia, pastora, presidente. Ótimo. É chegada a hora de você falar: chega. Reúne todo mundo e fala, vai para um momento, um retiro e fala: chegou, acabou. Começamos bem, andamos bem, 100 anos e nos perdemos depois. Vamos acrescentando coisas a Deus. O pentecostalismo começou muito bem na Rua Azusa. E ainda há alguns flashes pelo mundo inteiro maravilhosos. Mas, como um todo, aí vai se transformando em outras coisas. Que não é igual da Rua Azusa. Em 1906, aproximadamente. O protestantismo começou muito bem. Com a denúncia da podridão e a libertação do povo através da escritura. Com o passar do tempo, os protestantes históricos estão cada dia mais frios, desfigurados. Seriam a maior dor dos reformadores. Se Lutero fosse acordado pelo Senhor hoje, Calvino mesmo, Zwinglio, os líderes dos anabatistas, os puritanos, os pietistas, Wesley, os grandes avivalistas do século XIX, Finney, Spurgeon, eu estou falando de pessoas de linhas diferentes, hein? Oswald Smith, se eles fossem acordados, falou, dá uma olhadinha aí na reforma protestante. Caía todo mundo de novo, infartava. Infartava. Nossa, que é isso? Eu falo como um wesleyano, se ele visse. Há flashes maravilhosos. E esses flashes devem estar no mundo inteiro. Há no Brasil e deve estar no mundo inteiro. Flashes. Mas, em geral, é uma coisa horrenda. Nada a ver com a disciplina dele, com o método dele, com a ordem dele, com a santidade, com a unção, com o poder, com tudo. Com tudo. Assim com Calvino, assim com Lutero, assim com Zwinglio. Então, você percebe, na Igreja Católica antiga, os mártires, aqueles santos maravilhosos, depois, se eles fossem levantados e vissem a igreja hoje, eles deram a vida. Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, Policarpo de Esmirna, se eles vissem. E na igreja católica, que começa quando oficializa o império, há expoentes, há expressões, há flashes, mas se eles vissem a igreja, na sua totalidade, só no cerimonial, só nisso, só naquilo, há flashes, volto a dizer. Mas caía todo mundo infartado. Todo mundo infartado. Então, como eu não quero ver ninguém infartando, eu quero dizer, hoje é o dia da reforma. Não, cronologicamente falando, não estamos aí na data, não é isso. Hoje é o momento para você tomar uma decisão e dizer, se quiser, ligue para nós e dizer, pastor, me ajude, pastora, me ajude, me indique alguém em Belo Horizonte, aqui em Entre Folhas, em Vargem Alegre, aqui do lado, me indique alguém em Minas, nós conhecemos muita gente, em Caratinga. Me indique alguém em São Paulo aí, se nós não conhecemos, nós vamos atrás, eu me comprometo a isso. Eu falo com um amigo que vai buscar outro amigo no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Sudeste, no Brasil como um todo. Diga, ligue para a gente, fala. E se não for para a gente, então procura alguém que você sabe que pensa exatamente da maneira como Jesus ordenou: salvação, santificação, glorificação, acabou, salvação e discipulado. Não tem que inventar nada. Se você quer isso, ou procure alguém que está vivendo isso, ou procure pela gente mesmo e a gente vai ajudar você. Essa é a minha tarefa, ajudar você. E por favor, eu estou fazendo um pedido a você, compartilhe com mais alguém e diga: olha, chegou a hora. Não precisa fazer catastrofismo, não precisa fazer exagero apocalíptico. Ah, então eu não sei, não sabemos. Há sinais muito claros. Vem aí uma reunião do G20 agora, até o final do ano. Fique atento a cada questão, mas eu fico mais olhando para a cultura, que ela sinaliza mais rápido do que os órgãos oficiais. Então, em nome de Jesus. Se todo esse trabalho de 3 anos e 10 meses está valendo a pena, não é pelo número de pessoas que, graças ao Senhor, superou, e o número de países superou ao que nós imaginávamos, pela oração, pela graça de Deus, pela oração dos irmãos, pelo envolvimento de gente que está divulgando para outros. A pastora Reinilda divulga isso lá na Amazônia, para os ribeirinhos, para os indígenas. Há grupos de mulheres que repartem com outros, a grupo de amigos, a igrejas. Então, muito obrigado. Mas reconheço nisso a graça de Deus, a intercessão de vocês, o apoio, a divulgação, o pequeno apoio financeiro, que devia ser maior se as denominações tivessem mais juízo. Juízo. Fala: olha, aquele lá, aquele trabalho lá. Mas o Senhor tem mantido, tem nos mantido. Mas se não valesse por nada, não é essa questão de número, estatística. Isso alegra, mas não envaidece, graças a Deus. O que nos importa é que você ame a palavra, você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Que você seja um discípulo para tornar-se um verdadeiro adorador. E aí o rebuliço está feito. Um homem só, como Inácio de Antioquia, marcou toda uma geração. Estou falando lá de trás, tá? Um homem como Paulo, Pedro, Tiago, marcaram toda uma geração. Então, não vou falar Jesus, porque Jesus é o todo, né? É o tudo. Um homem, uma mulher, Perpétua, lá na igreja primitiva, veio a se chamar depois Santa Perpétua, porque a mulher foi extraordinária. Então, meu irmão, minha irmã, vamos juntos, hoje, tomar uma decisão, ajudar pessoas a tomarem a mesma decisão e a influenciar líderes. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se tudo isso até agora valeu para a gente chegar hoje e dizer: olha, um monte de gente está decidindo pela reforma, por uma nova reforma. Não precisa ser cismática, só reforma. Aí terá valido a pena. Senhor, eu te agradeço por essa noite e pela forma como o Senhor trabalhou. Eu preparei essa devocional, minha esposa acompanhou, o Senhor sabe, e o combinado, como o salmo, e o grifado e o anotado antes de começar, era uma coisa: mas aprouve ao Senhor, e eu sei que é o Senhor, dizer uma palavra à igreja, a esses irmãos que estão ouvindo e que outros que vão ouvir no blog. Que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer. O que nós podemos ser é atalaias, mas quem move corações é o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.